Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nada, nada, nada, nerds! Aqui eles estão no Jovem Nerd e depois de 300 Nerdcasts, Azaghal! Como você está se sentindo? Na verdade, não são 300. Lá vai você quebrar toda a parada. É um pouco mais. É, porque a gente se fala, né? Um pouco mais que tem os A, o B, mas não importa, porque no número lá, no alto do episódio está número 300. O que não significa muita coisa também. A gente sempre fala a mesma coisa, então... E todo Nerdcast comemorativo. Na verdade, essa comemoração não significa nada. Significa que você está tendo um Nerdcast atrás do outro. Semana que vem você ainda vai ter Nerdcast. E por muitos anos a seguir. São tipo as temporadas do Nerdcast. É verdade, porque a gente tem basicamente um por ano, né? Exato, porque a gente tem em média 54, 56 episódios de Nerdcast por ano. Exatamente. E a gente elegeu 50 porque, né? Não significa nada, mas... significa, mas é um número redondo. É um número redondo, exatamente. Então nós vamos hoje, como fazemos tradicionalmente a cada 50 episódios, mostrar aqui o melhor dos últimos 50, né? Que, na verdade, nem é o melhor dos últimos 50. Como assim? Porque, na verdade, é o melhor dos últimos 49. Na verdade, o melhor dos últimos 48, né? Pra você ver como tá completamente errado. Mas antes, um pequeno jabá. Olha só, afinal. Temos que falar da nossa querida Nerd Store. Sim. Que está aí dando suporte, vestindo e entretendo os nerds do Brasil inteiro. É verdade. Temos camisas, canecas, toalhas e livros ao seu dispor. Que bonito. Né? Inclusive, temos canecas especiais Nerdcast. Sim, se você gosta das frases clássicas do Nerdcast, está tudo nas canecas. Exato. Tem a caneca preta, verde, amarela e branca. Sim. Eu tenho uma vermelha, mas ela é especial somente. E também vamos falar, Azaghal, de um concurso espetacular para quem é desenvolvedor de aplicativos. Olha aí. Para dispositivos móveis. Esse é o bom futuro, né? É o futuro, é, muita gente está fazendo isso. Trata-se da primeira Adobe Camp Brasil Contest. Olha aí. Brasil. Brasil, né? Adobe Camp Brasil Contest. Brasil Contest. É um concurso inédito aqui no Brasil de vídeo digital, motion graphics, design, fotografia, ilustração e a criação de aplicativos para dispositivos móveis. Cara, muito foda. Cada equipe vencedora vai receber os seguintes prêmios. Olha só. Primeiro, mais importante de todos, mais fodástico. Uma parceria em um projeto com uma agência interativa na Califórnia, Estados Unidos. Olha só, onde está nascendo a tecnologia. É o berço. Que é mega foda, cara. Isso é um puta prêmio. Ganha também um tablet BlackBerry Playbook para cada integrante do time. Excelente. Dois ingressos por time para a Conferência Mundial de Developers em São Francisco. São Francisco. Chamada BlackBerry DevCom Americas. Olha aí, os nomes maneiros, cara. Ganha também um pacote Adobe Collection com diversos softwares oficiais, Mac ou PC, por time. Olha aí. Dois dias de consultoria exclusiva para inserção de seus aplicativos na loja de aplicativos da BlackBerry. Excelente. Que é a BlackBerry App World. Os nomes são muito foda. Não é? Tem mais, Azaghal. 12 meses de assinatura por time no Tuts Plus Premium. Olha aí. Um dos melhores sites de treinamento do mundo. Mais uma licença oficial do produto Sensha Designer por time, mais um Sensha Power Pack para cada integrante do time e para você, depois de tanto trabalho, olha aí, dá um relax, um passeio turístico dia 29 de abril agora no Litoral Sul, lá com palestrantes do Adobe Camp Brasil, incluindo transporte, alimentação completa e catamarã exclusivo. Importantíssimo! Caraca, mano! O catamarã exclusivo! Excelente, cara! Então, olha, tem um aplicativo que você acha foda? Inscreve ele agora, inscreve seu time, se você é mais de uma pessoa, no Adobe Camp Brasil App Contest 2012. Isso, está aí no post o link. Isso. Se você é desenvolvedor, se você tá mandando bem nisso, se você tem uma ideia, de repente ainda dá tempo. Exato, você pode se inscrever até dia 15 de abril, tem um link aí no post, não perde essa oportunidade. É, dá tempo de sobra. Muito bom. E agora fiquem com os melhores momentos dos últimos 50, que não são 50, né? 48. E com os depoimentos mais bizarros possível. Quero saber quem lembra do casamento da Dona Baratinha.

seguir um carro completamente aleatório, que parecia com um carro. E o cara devia ficar maluco. Cara, tem um cara com cara de psicopata, com cabelo na cara, me perseguindo. E o cara fugiu até o máximo que pôde, até que não aguentou e falou, cara, this is my life, entendeu? E fez o cavalo de pau. E o cara, o Luiz me contou isso, super triste, cara, deprimido, porra, como é... E eu cagando de rir, cara, na cueca, eu falei, Luiz, você é incrível, Luiz. Como é que você faz um negócio desse, cara? Esse cara tá até hoje contando nas festas de Natal como que ele se salvou do cara que ia currar ele na Avenida Brasil, Luiz. Porra é essa que feiticeira do He-Man versus Vó Manuela? Vó Manuela? Excelente, excelente! Vó Manuela era sinistra, cara! É a vó do louco! Porra, fechava o corpo do cara pra mão, brother! Vó Manuela, explica que a Vó Manuela é do Riacho Doce. Riacho Doce era uma minissérie da Globo, onde tinha o Carlos Alberto Richelli, que era o No. E tinha a vó Manuela, que era a avó dele mesmo. Era a Fernanda Montenegro. Que era a bruxa local ali, mandava em todo mundo, e ela tinha fechado o corpo do cara pro amor. Era tudo, fechou, né? Lacrou o bicho. Aí veio a velha Fischer. É isso. E nadou pelada na frente do No e ele ficou transtornado e abriu o corpo. Mano. Caraca, será que a feiticeira fez a mesma coisa com o He-Man? Fechou o corpo dele pro amor? É. Porque ele fechou, abriu pra outra coisa. Pro amor dele pra outras coisas. Ela pode ter fechado uma porta, mas abriu uma janela. A feiticeira é uma tremenda miserável, né, cara? Eu tô pra gente. Na verdade, era a cafetina do He-Man. Ai, meu Deus, cara. Aquela porra daquele castelo de Grayskull, na verdade, era um clube das mulheres, né, cara? Cara, a parada que eu ficava puto com a feiticeira é o seguinte, que todo mundo falava que ela era mais forte, mais poderosa, não sei o quê. Cara, qualquer parada que acontecia, daqui a pouco ela tava, estou perdendo meus poderes. É, desmaiava, né, cara? Ela tinha pressão baixa, né? Dessa lambeção toda de gelo é que... Dessa lambeção toda de gelo. Ué, a vaca ficou lambendo a porra do gelo. Dessa lambeção toda que... Surgiu o primeiro sacolé. Porque o cachorro Unicaga, ele já tá numa situação limite. É verdade. Você já viu um cachorro, a cara de coitado do cachorro, quando ele faz uma cara de tipo assim, porra, me ajuda, cara. Para de, pelo menos, para de me olhar, né, cara? Não é que ele tá, não é que ele tá sentadão lá com o iPhone na mão, né, cara? É, não, não é. Ele tá todo errado, todo puta, cara. Tentando fazer o melhor dele, né, cara? Ei, lembra aquela vez que a gente tava passando de carro na lagoa? Nossa, cara. Saiu o cachorrinho. Sabe quando o cachorro... Espadinha na frente, fazendo tração. E aí, traz e levantadinho. Que? Traz levantadinhas com o cu apoiado na grama, bicho. E o bicho vem se arrastando o rabo com o cu na grama assim, 5 metros. Que? Aí eu tenho me dirigindo, falei, eu olhei pro cachorro e falei, não, não, faz isso não, com o cu na grama. O cachorro tinha cagado. Tava arrastando o cu na grama? Ele deve ter ficado uma badalhoca, não sei o que aconteceu. Só fazendo 8 na grama. O cachorro também encostou o cu no chão. levantou as patas de trás, sabe? E veio se arrastando pelas patas da frente, sabe? Arrastando o cu na grama, cara. Puta que pariu, cara. E depois ele foi pra areia, o que foi mais cruel, né, cara? E o prédio ficava gritando, na areia não, na areia não, na areia não. No sinal, Gabi, não, cu na areia não. Só ir embaixo da terra, né? Operando as máquinas daquele mundo perfeito, tem os Morlocks, né? Que eram aqueles trogloditas. Morlocks? Sim, Morlocks. É, exatamente. É daí exatamente. Que vem o nome do Morlocks, X-Men. Vai explodir a cabeça da Zagal. Exato. Os Morlocks, os X-Men que viam no esgoto, era uma referência. Uma referência aos Morlocks. Olha aí, cara.

É muito sonho. Expliquei tudo o que aconteceu, que a mulher soltou no meu colo, eu comi ela no quarto. Contei toda essa mentirada. Não ficaram tão bravos comigo, porque eu estou sonhando. Mas me aconselharam que não era mais pra eu agir assim. Isso, aí olha, não coma a mulher que senta no teu colo, nunca mais. Ô gente, você acha que a gente nasceu ontem? Agora, que o sonho foi ao extremo. Na semana seguinte, a menina não parou de me ligar. Nossa. É o pica das galáxias. Como na maior parte do dia meu celular fica em modo silencioso, eu saía da escola. Olha, o cara ainda tá da escola! Da escola! Oh, meu Deus, que lorota, lorota! Eu sabia! Ai, ai, tinha 10 ligações no celular dele. Ele viu redondinha, né? 10 ligações. No mínimo. Olha como é que ele escreveu. Havia em torno de 5 a 10 ligações. No mínimo! Ai, gente. Já estava de saco cheio, porém não havia atendido e nem retornado as ligações dela. Pois eu estava sempre preocupado quando ela me ligava. Mas até hoje a menina não para de me encher o saco. Já faz pelo menos uns 3 meses que isso aconteceu. O que fazer para sair do meu pé? Você pega o seu peão e gira. Não tem mais nenhuma furada, ô mancado, ô mico, porra, nenhuma pra contar, não, cara. Então seremos dois, porque todas as minhas derrotas eu já contei, porra. Pois é, porra, há um limite de merda que a gente possa fazer na vida, né, cara? Graças a Deus, né? A não ser que você seja o Tucano, que continue gerando coisas, sabe, sei lá como, né? Mas, porra, se tivesse um pouquinho mais de mico e furada na minha vida, ser parente do Didi Mocó, né, mano? Um dia falaram pra meu pai que chá de picão emagrece. Eu sei, a piada tá implícita, mas ele realmente tomou chá de picão, não que resolveu. Mas, gente, como é que vai perder o picão? Que é chá de picão. O que, que é picão? Ah, jovem merda. Ai, meu Deus. Não, gente, peraí. Fala sério. O que, que é? Você não pode perder um picão, né? Defina picão. Ai, meu Deus, se fosse leite de picão, era pior. Ainda bem que é chá. Eu acho que hoje tem muita criatividade dentro do videogame. Hoje em dia eles estão sabendo explorar novos personagens, novas tecnologias, contar boas histórias. Hoje não é só o jogo ser divertido, você tem que ter uma boa história e tal. Mas beleza, então pra que tanta necessidade de refazer Duke Nukem, Lara Croft e... Eles não estão refazendo. Eles, não é fazer o mesmo jogo com tecnologia nova. Por exemplo, a Lara Croft, a solução que eles arrumaram pra usar o personagem de novo é contar a história dela antes daquilo que a gente viu. Entendi. Então assim, a Lara Croft agora... Você vai ser ainda... o quê? O jogo dela apanhando do John Voight. Que merda. Tá bom, eu desisto. Lara Croft não funciona mais, cara. A mulher com o peito daquele tamanho consegue dar uma pirueta. É impossível fisicamente falando. O centro de equilíbrio dela é todo errado, cara. É só fazer o pêndulo, rapá. Entendi. Olha, Afonso, eu tenho uma teoria. Na verdade, eu li uma parada, uma pesquisa que saiu numa revista. Foi um jornalista que chegou e o cara tava dizendo o seguinte. Os homens, eles têm preferência por assistir filme pornô onde o órgão genital masculino é maior do que o normal. Agora liga isso com a Lara Croft. Por favor. Porque exatamente isso. Eu fiquei curioso pra saber onde você vai chegar, cara. Pois é, como você vai jogar com um jogo com uma mulher, se ela não tiver um peitão, é como se ela tivesse pelo pequeno, cara. Tipo, sacou? Por sério, bem? Tu acredita nisso? Ninguém sacou o jogo que você cara, falou. É porque quando você vê um filme pornô que o maluco tem um pinto pequeno, tu, porra, olha o cara aí, mané. Porra, que merda, esse filme, essa porra aí, meu irmão. Tá enganando quem? É a mesma coisa. Quando a mulher vê um filme, joga um jogo com a mulher com um peitinho pequeno, ela deve ficar, porra, é o peitinho da mulher ali. É, bom, o seu critério pra baixar filme sacanagem, então, é pinto grande, é verdade? E o Mestre dos Magos tem uma parada diferente do Yoda. O Mestre dos Magos é um filho da p... tarado foda. Tarado? Meu irmão, o cara é o rei do upskirt, cara. O rei do upskirt tava sempre atrás da Sheila, brother. Sempre. Os caras estavam conversando, aí não sei o que lá, pum. Ele sempre aparecia atrás da Sheila, brother. Sempre. Aqui é o Sr. Kai, eu gostaria de dizer que fiscal da alfândega é que nem cavalo, ele sente o seu medo. Pra

É, eu não sei se ele realmente... Estudadas há séculos já. Se eu desarmei ele com, tipo assim... Ele falou, pô, esse cara é muito inocente. Pô, olha esse maluco lá do Brasil. O cara, pô, tá todo mundo cagando. Você tá me dizendo que o marginal... que tinha matado algum executivo de roubar o carro do cara, entrou pra roubar uma merda de um fast food chechelento no cu de São Diego, e aí você falou WhatsApp, e o cara percebeu que ainda existe bondade no mundo? Hoje o cara é pastor. É, o encantador de bandidos, não sei. Aqui é Nathan Igor, 18 anos, e o Nerdcast mudou minha vida porque foi o amigo nerd que eu nunca tive. A do Box era bebezinha, e aí eu tava dando o remedinho da febre, ela vomitava. E aí, como ela tava vomitando remédio, temperatura subiu, ela teve uma convulsão febril. Foi a coisa mais horrível. Mas graças ao nosso cozinheiro, a gente tinha um cozinheiro que era pai de santo. Sacanagem. É. Não, foi uma beleza. Ele virou, que eu na hora comecei a chorar, socorro, minha filha. Ele virou, calma, calma. É porque ele era pai de santo e uma bichona. É, ele gritava, calma. Era tipo Guerra das Loucas, sabe? É, me deu tapa na cara. Aí pegou, fez uma canjica, botou embaixo do berço da Amanda. Não. Aí você valoriza o lado espiritual e tira o fato do cara ter jogado 20 quilos de gelo pra baixar a febre da garota. Não. Primeiro ele pegou água gelada. Ah, ele tacou na mão. Não, né? Jogou canjica e ela ficou perfeita. Ah, peraí que eu vou preparar a canjica. Vamos fazer uma canjica, segura. Calma! Calma que eu vou fazer a canjica! Não, ele primeiro jogou água gelada, a Amanda voltou, aí eu levei ela pro médico. Quando eu vou... A história complica diferente, né, cara? A canjica ficou lá. Eu levei... Não aconteceu. Aí eu levei ela no médico. Aí uma semana depois que eu voltei do pronto-socorro, eu fiz um café de cu lavado, enquanto isso ele preparou a canjica. E eu acho que foi isso que curou ela. Não, gente, ele fez ela voltar, ele não jogou só água gelada, não. Ele tava falando um monte de coisa na hora. Umas coisas africanas que eu entendi. Mas só a água já ajuda. É. Mas ele podia falar, eu acho válido. Aí eu fui pro médico. Quando eu voltei, ele tinha... No hospital eles fazem um monte de coisa. Eles botam o negócio da tua veia, dão um choque, tô falando... Clear! Clear! Pá! As magias dos médicos. Imagina, você tem até convulsão. 20 CC de não sei o que lá. Clear! Tá! Tudo magia. O cara tem esse estremelica todo. Ai, vocês... Ele preparou uma canjica e botou embaixo do berço da Amanda e botou um copo d'água, um monte de coisa. E a Amanda nunca mais teve nada. Nunca mais ficou doente? Isso. Não, porque aí eu aprendi que eu tinha que botar supositório pra ela não vomitar. Então, argentino é tudo filho da p. Com exceção do Maradona, né? Claro, que é filho da p e folgado. Diz o bom senso que o cara só deve cantar com a camisa do Vasco num evento fechado pros sócios de São Januário, né? O único local que o cara tá cantando com a camisa do Vasco. Mas beleza. Pelé ou Roberto Carlos? É só luta de rei. Pra começar, o Roberto Carlos é rei aonde, né, cara? É, né, cara? É só na Globo que ele é rei. Mas quem é que vence? Vamos ver se você sabe. Olha só, ele é rei no coração das senhoras. Olha. Ele é rei no coração do senhor M, né, cara? Ele fez muita música pro Roberto Carlos. Ele ficou felizão que apareceu o nome dele lá no especial do Roberto Carlos. Ele cantou a música dele. Mas fala aí, Tucano. Pelé. Por que com o Pelé, Tucano? Porque ele joga com as duas. Não. É quase isso. Olha o caquinho. É porque o Roberto Carlos é um perna de pau, né? Nossa Senhora. Tá bom. Estou demais. O Indiana Jones 4, ele tem vários problemas, né? Vários problemas. Que eu não enxerguei na época, mas admito que enxergo hoje. Não, eu gostei do Indiana Jones. Você gostou, Gu? É, gostei. Jesus!

aí me ajuda. E as fisgadas, meu irmão, cada fisgada era uma, eu suando frio, sabe? A camisa ensopada já, cara. E eu, caralho, o que que eu comi? O que que eu comi, cara? Eu tinha passado num boteco ali, mano. Porra, nunca tinha acontecido uma merda dessa. Aí, cara, eu cheguei na porta do banheiro, fila. Eu falei, caraca, todo castigo pra corno é pouco, né, meu irmão? Já disse, tô aqui na merda. Eu falei, vou me cagar, não vou conseguir, cara. Vai ser uma... Que é preferência, bicho. Teu filho tá nascendo. Puta, cara, eu sei que eu esperei pacientemente na fila com a técnica da marmota lá. Quando chegou, tinha duas cabines no banheiro. E uma ninguém entrava. Quando chegou na minha vez, eu vi uma cabine vazia, fui, né? Era inacreditável, cara. Era como se um alien tivesse saído de um corpo de merda. O alien botou um ovo dentro de um corpo de merda e o mini alien explodiu dentro desse corpo de merda porque tinha merda em tudo que era lugar do banheiro. O vaso lotado, mas aqui, sabe aquele lodo? Meu irmão, uma merda na parede. Eu não sei o que aconteceu ali, cara. Eu não sei. O macaco fez cocô ali. Tipo, né? O macaco fez cocô no dia que ele tava alegre, sacou? No dia de muita putaria do macaco, cara. Aí, cara, e não tinha condições de nada nesse banheiro. De nada assim, cara. Aí eu falei, não dá, não dá, não dá. Aí voltei pra fila, né? Pra um lugar que eu tinha. Meu lugar, eu voltei pra galera. Você conseguiu o lugar? Consegui. A galera tinha até já dado um passo pra frente, sabe? Uhum. Eu falei, não, galera, eu vou voltar pro meu lugar na fila, porque aquele banheiro não dá. Se alguém quiser ir, vai lá. Uma vez eu fiz isso, o cara virou pra mim e falou assim: perdeu, irmão. Perdeu, meu irmão. Se o cara faz perder, eu ia me largar e sair na porrada que se foda, esse é o inferno na terra. Aí eu fiquei, voltei e esperei outra cabine liberar, né? Aí outra cabine liberou, entrei também, cara que saiu caprichou, sacou? É? Aí eu falei pro coitado que trabalhava lá. Eu falei, cara, me desculpa, mas eu paguei R$1 pra usar esse banheiro, cara. Você pode limpar ali pra mim? Presença de espírito, cara. Antes de usar, por favor, cara. O cara, eu nunca vi uma pessoa tão triste na minha vida, cara. O cara foi, deu uma geral, eu agradeci, aí entrei, aí ainda demorei, tipo, forrar o branco com papel higiênico, sacou? Era fazer aquela trave de, o jogo da velha ali, né? É o hashtag da privada. E não é só isso, né, cara? Tinha que jogar papel dentro do vaso pra não respingar nada, que é toda aquela técnica. Aí, beleza, aí, beleza, né? Nossa, que alívio mesmo. Voltou cor, voltou tudo. Quando eu tô lá, porque eu tive que me segurar na parede pra não decolar e colar no teto, sacou? É? Botei as mãos assim na parede da cabine e aí, beleza, né? Eu escuto um cara assim: não dá, não dá, não dá. Entrou na cabine do lado, fechou a porta e mandou ver, cara. Na cabine usada, podre e interditada. Ah, meu Deus. Merda. Mas depois, cara, depois disso eu voltei como se nada tivesse acontecido, né? Comprei HD e tudo. O cara não me cumprimentou, mas tudo bem. Eu passei a farmácia, comprei um litro d'álcool e joguei na cabeça, né, cara? Vivando, senhor cara. Meus amigos nerds, preciso de toda a ajuda que puderem me dar. O cara caprichou nas exclamações. Já começou mal, paca. Fui garoto e terminei com a mulher da minha vida 2 semanas antes do dia dos namorados. Olha aí. Sou um jovem nerd de 22 anos e trabalho em um call center aqui em São Paulo. O caso é que, por ser muito burro, terminei com a minha namorada por um motivo idiota. Relações íntimas não satisfatórias? Olha! Ele tá dando o nome, ele tá dando o nome dele nesse cartinho? Não, não deu nome. Não deu nome, é verdade. Mas cara, que bonito, né, cara? Ele fica botando lenha, dizendo que os dois tinham incompatibilidades sexuais e não dá o nominho. Nerdzinho envergonhado. O problema é que agora sinto que a falta dela ao meu lado é muito maior do que qualquer satisfação sexual que poderia ter com outra mulher ou até com ela mesma. Nossa! Bem, simplificando o caso, agora estou desesperado para tê-la de volta e ela não quer me ouvir. É, porque será, né? Porra, o cara falou, você é uma frígida? Você é uma merda? Eu tô com tijolo no saco, a culpa é sua! Maravilha, maravilha. Você virou pra mulher e disse que ela é ruim de cama. E agora você está sentindo falta dela. Sabe o que você tem mais do que eu? Pois é, isso mesmo. Você tem mais do que se fuder, seu burro. Pô, Porra! Como é que você fala pra mulher que ela é ruim de cama? Você tá maluco? Você comeu cocô? Porra! Tá comendo cocô? Fala pra mim! Eu tenho que parar de comer cocô! Porra! Não interessa se a mulher é uma merda na cama! Você nunca pode dizer isso pra mulher, seu imbecil! Idiota! Seu comedor de cocô! Porra! Puta que pariu, você não tem nada que você possa fazer, esquece, você humilhou a mulher, você falou pra ela que ela tá abaixo do cu de rato, você esquece essa porra dessa mulher, você já fez a merda, já cagou o pau, agora você vai arrumar outra mulher e você nunca mais me fala a merda dessa, nunca mais com ninguém. Idiota. Já parou pra pensar essa porra, que você que pode ser um merda na cama, que não pode. Pra mal fudendo, até o saco atrapalha, porra. Nunca mais me faça essa merda, não me pergunte mais uma pergunta idiota dessa, porque eu não entendi. Vibrações positivas, nerds. Aqui quem fala é Gabriel Dredd, tenho 30 anos e sou fundador de uma ecovila em Itacaré, no sul da Bahia. Bom, eu escuto o Nerdcast desde que começou em 2006 e posso dizer que com certeza o programa mudou minha vida. Eu sou um tipo raro, nerd rasta, hip geek, e o Nerdcast pra mim foi uma oportunidade de encontrar pessoas com interesses parecidos e que dá pra ver que tem uma amizade verdadeira. Isso me inspira muito. Se hoje eu tô tomando coragem de dar esse passo e correr atrás do meu sonho, com certeza isso tem tudo a ver com as lições de empreendedorismo e autoajuda que o Jovem Nerd sempre gosta de passar. Então, quero agradecer muito vocês aí e parabenizar por esse sucesso. Não são apenas 300 Nerdcasts, mas é muito mais do que isso. E a relevância de vocês é inquestionável. Mas, além de tudo, são grandes amigos, pessoas de bem e que inspiram a uma transformação individual e a cura do planeta. Valeu aí. A mulher, quando queria amarrar o homem lá... Ah, você tá brincando. Ia no bidê. Naquela época tinha bidê, né? Hoje não tem. Meu Deus. E tinha o bidê, lavava, se lavava lá. Lavava o cu? Pegava essa água e fazia café. Não! E é, tem uma amiga da mamãe, a Teteia, que fala pro filho dela, nunca aceite café na casa do namorado ou da mulher, sei lá, da pretendente. E por quê? Com medo da água do cu lavado. Mas aí ferveu a água do cu, já era. Não era. Não era, pô. Eu já ouvi falar que as mulheres coavam na calcinha usada. Também. Eu vai a calça usada? Que nojo. Calcinha usada, calcinha usada. Eu só bebo expresso. Estão brincando comigo. É verdade, coar na calcinha, isso também tem. Eu ouvi falar que era na calcinha usada. Ai, que agressão, cara. Tu me serviu café? Tu me serviu café! Ah, eu nem sei fazer em São Lourenço, quer um café, Dave? E era um café bem ralinho. Olha aqui! Trouxas versus bruxos. Trouxas, você quer dizer as pessoas normais? As pessoas normais, os muggles. Não ficou claro que os bruxos ganham? Não, cara. Os trouxas engolem os bruxos, mas ganham, cara. Mas muito fácil, cara. Primeiro, olha muito só. Fácil. Os trouxas dominaram a Terra. Cadê os bruxos dominando a Terra? Porra nenhuma, né? Fica todo mundo no cantinho escondido. Trouxas, cara. Você é um trouxa. Você não devia chamar eles de trouxa. Ah, mas é porque... São pessoas normais. As pessoas normais. Isso. Sim, mas é... Que assim... trouxas? Você tá se rendendo? Não, os bruxos que chamam de trouxa. É um... E tu é bruxo agora? É um termo... Mas, tu é bruxo. Tô falando na mitologia da parada. Tu é bruxo ou tu é trouxa? Eu sou... Tá bom. 2-0, Azaghal, hein? Ficou bolado, hein? Tô tentando fazer um raciocínio aqui, o cara tá me atrapalhando. Quer dizer o seguinte, as pessoas normais têm muito mais inteligência e logística que aqueles bruxos. Primeira coisa, cara, eu vi isso no Twitter, não lembro quem foi que falou. Cara, olha só, presta atenção. O cara manda aquela magia lá, Expelliarmus, que joga a varinha do cara longe e desarma, certo? A Nintendo já inventou a porra da magia contra essa merda. Aquela porra daquele strap que você coloca no controle do Nintendo Wii. É só botar essa merda na varinha. Capitão Nascimento já falou isso? Ele falou, 06, cadê a bandoleira? 20 anos de curso, cara. Vai. Quando teu amigo cair, tu vai enfiar uma arma no cu? O que tu vai fazer? É minha cu. Imagina o Capitão Nascimento falando, ô, 06, cadê a bandoleira? Toma espelhar, vai fazer o quê? Vai enfiar arma no cu? Vai ser é isso que eles fazem com a Maria, porra. O cristianismo prometeu acabar com o mal, o pecado e com os fracos. E Odin prometeu acabar com os gigantes de gelo. Eu não vejo nenhum gigante de gelo por aí, né?